O meu sonho de ser feliz vem da terra dos javalis. Na cueca e tá com pulga na cueca. Ursinhos carinhosos de cara, a hora é essa. Só quero é me acabar na avenida e abstrair esse dilema. Vou me embrenhar pela floresta e me divertir com javali. Vou me embriagar, dali absinto, oba, sou icariana e é assim que eu me sinto. Vou me embriagar, dali absinto, oba, sou icariana e é assim que eu me sinto. Que pavão, pavão, pavão, ô pavão, eu tenho a sua solução. E venha para Icária curtir seu carnaval e se entregar de coração. E se entregar de coração. Composição e interpretação de Daniele Pessoa e edição de Luiz Felipe Pessoa. Obrigado, obrigado, obrigado. E da Licária!